Caramba, Cash está começando mais um querido, sensacional e nostálgico Caramba Cast. Isso mesmo. Bom galera. Vamos para as apresentações, como vocês estão acostumados, né não? Por favor, Tute. Opa galera, como tá indo a vida? Como tá todo mundo? Tá bem? Comendo bastante? Se alimentando? Voltando? Jogando. Enfim, agora por favor, Rafa. E aí galera, mais um Caramba Cast, 22º Caramba Cast. Olha, terceiro coisa... inteligente. Terceiro. Já são tantos que ele já perdeu até as contas, tá, coisa linda. Gente, eu tô com medo de quando chegar no 24, velho. Eu tava pensando, o que a gente vai gravar no 24? A gente vai pular, entendeu? Vai ser assim, ó, 23, aí de repente, 25, é. Caramba, Cast não é de viado. Vai ser tipo isso. Mentira, a gente é simpatizante. É, não, só você. Agora, por favor, vocês já ouviram de algum cast aí? Sim. Por favor, Polly. Oi, gente, eu tô aqui de novo. Obrigada por não ter comentado muita coisa ruim sobre mim. Obrigada. Nem ruim, nem boa. Né? Comenta. Quieta. E, gente, eu queria gravar o 24. O 24 vai ser o melhor. O que a gente vai gravar no 24? Cara, não sou travesti, é bagunça. Purpurinadas, glamourosas. Vai ser Clodovil, a biografia. Tipo isso. Não. Olha meu bicho mexendo do Caramba Cast 24. loucão. Adoro, meu bem. Eu vou bem. Vai ser tipo isso. Bom, então, já que o Rafa jogou a ideia, então vamos aí, ó. Comente então o que você quer no Caramba Cast 24, isso mesmo. Qual é a sua ideia para... Qual a sua ideia para, sei lá, dialogar com esse número maravilhoso, o cast? Vai ser sensacional. Isso. Só lembrando, nada de Tuti correndo pelado em nenhuma parada, ok? Isso. Pelo amor de Deus. Pelo bem dos olhos de qualquer simpatizante, qualquer viado, qualquer coisa aí. Fiquem calmos. Isso. Bom, galera, eu queria... Bom, eu vou para... Vocês estão sentindo falta de alguém, mas eu vou para as mensagens para... Para tirar essa sua dúvida, tirar essas suas dúvidas permanentes aqui no Caramba, beleza? Vamos lá então para os comentários, galera. Dá uma olhada aqui nos comentários. Primeiro comentário é do Aleph Barros. O Aleph Barros falou: foi muito bom, a Ferdi faz falta, mas vocês são bons pra caramba. Está ficando tão constante ela faltar que vocês nem avisam. Fiquei esperando até perceber que as apresentações terminaram e nada de feito. Beleza. Eu vou ler três comentários seguidos que falam do mesmo, quase a mesma coisa e depois eu vou comentar eles. E o Rick falou: pô, cadê a Ferdi? E o Eliseu falou aqui. O Eliseu falou aqui. Não, é o Eliseu não. Ah, é o Eliseu não. Eliseu falou. Caramba, o cast sobre política está ótimo. Só lamento a falta da Ferdi. Pessoal, não deixe que ela não participe do Caramba. Insisto ao máximo possível. Quero a Ferdi no Caramba Cast todas as semanas. O cast até que é bom também, sem a Ferdi. Nossa, até que é bom também. Até que é bom. Se fosse solo da Ferdi, era muito melhor, sabe? De vez em quando eu deixo no mudo, de vez em quando eu deixo tocando e vou fazer um miojo. Até que é bom, né? Aí quando a Ferdi fala, é tipo, corre, a Ferdi tá falando! Aí ele falou, mas ela faz uma falta muito grande. Então, por favor, Ferdi, quero você em todos os Caramba Casts. Beleza, ouviu, né, Ferdi? Então, por favor, Ferdi, quero você em todos os Caramba Casts. Beleza, queremos você. Isso. Esses três comentários falaram da falta da Ferdi. Gente, o que rola é o seguinte. Por exemplo, não é sempre que a gente grava num dia. Depende muito do dia que a gente vai gravar. A gente grava os Caramba Casts na quarta-feira, de preferência. Por exemplo, a gente conversa com a Ferdi ou com algum integrante. Se ele não puder, a gente adia pra quinta. Beleza? A gente ainda tem uns dias ainda pra frente. A gente adia pra sexta. Se não der alguém faltar de novo, a gente vai adiar pra sexta. Agora, se na sexta não der, não tem como a gente fazer nada, galera. Porque o cast é gravado na sexta à noite. Por exemplo, agora são exatamente 10 horas e 49 minutos da sexta-feira. Beleza? O cast é gravado na sexta-feira à noite, o máximo. A gente edita no sábado e coloca para vocês... a gente posta para vocês no domingo de manhã. Tranquilo? Ou seja, se a gente for deixar, por exemplo, hoje a Ferdi não pôde, vocês perceberam. A Ferdi não pôde. Na quinta-feira a gente falou com ela, ela estava doente. Ou seja, provavelmente ela está doente ainda. Ela dizendo que foi no médico, no Twitter... E tal, ela não pôde pra ela gravar. Ela não pôde gravar esse caramba. Entendeu? Aí não tem como, por exemplo, a gente deixar pra sábado ou domingo. Porque se a gente deixar pra sábado, a gente. Por exemplo, sábado à noite, que é o tempo que a gente pode. Vamos deixar pra sábado à noite, a gente vai ter que editar no domingo e postar no domingo. É uma correria tremenda, vocês não têm noção da correria que é. Certo? Por isso que de vez em quando, vocês, por exemplo, a Fer já faltou, o Tuti já faltou. Já faltou muita gente no caramba, porque a gente vai adiando, aí quando chega na sexta, a gente vê, a gente faz com a galera que tem na sexta. Vocês entenderam? Então é basicamente isso que eu queria que vocês entendessem, a falta de alguém, sei lá, você entendeu? É isso que eu queria passar a mensagem pra vocês, entendeu? Eu queria só passar essa mensagem pra vocês, queria que vocês depositassem um pouco na nossa conta, o dízimo para a igreja, que a gente vai continuar passando mensagens de amor e carinho para todos. Não, sabe o que foi legal? Todo esse comentário do Ferdi me lembrou, tipo, aqueles comerciais, tipo, da Nestlé, que mostra toda a produção e tal, e o leitinho chega empacotado. Foi muito legal. Mas é porque, tipo assim, a gente não é sempre que a gente consegue entrar em contato com a Ferdi. E, às vezes, não... A gente falta um... A comunicação, às vezes, não dá certo. Não é sempre que a gente tá conseguindo entrar em contato com ela. Ela tá bastante ocupada agora com as coisas importantes. Então, às vezes não tem como mesmo. Então, se a gente tenta mesmo. Na quarta, aí a gente tenta. Se ela não entrou, a gente tenta na quinta. Se ela não entrou, a gente tenta na sexta. Se ela não entrou, a gente vai ter que gravar na sexta. Porque é o limite máximo da gravação do Caramba Cast. Então, quando a Ferdi não participa, não é por falta da gente tentar. É porque às vezes não deu pra ela, por exemplo, hoje. Ela tá doente, não tem como. Ela tweetou, falou que tinha ido ao hospital, tinha tomado injeções, então é por força maior que ela não pôde gravar. Então, tweetem ela lá e enche o saco dela. Pra ela ficar saudável. Isso. Melhor aí, mulher. Mulher. Então, galera, espero que vocês tenham entendido basicamente aí como rola aqui a produção do caramba. Ele chega empacotadinho pra você no domingo. Beleza? Uma imagenzinha e tudo mais. Espero que vocês entendam. Bom, então, continuando os recados aqui, com essa pequena pausa aí para comentários. Bom, o outro comentário é do Gabriel Code. O Gabriel falou: o melhor jingle de deputado federal, sem dúvida, é do Claudir Maciel. O cara me inventa de botar a música do Queen. I want to be free. I want to break free. I want to be free from your life. Muito ótimo, essa música adora. Total. Colocou como. Super Queen. Colocou, completamente. Colocou como digo da campanha dele. Aí ele falou: caso queiram ouvir o link, tá aí. Beleza, galera? Vou estar colocando o link aqui embaixo pra vocês curtirem aí o Claudinho Maciel. Beleza? E ele falou: muito bom cast, animando o meu domingo. É isso aí, valeu, Gabriel Code. Tranquilo, galera? Code. Tipo, Caramba Cast, pensando na qualidade pra você. Caramba Cast, animando o seu domingo. Grite empacotadinho na sua casa. Tipo, Caramba Cast, bom dia. Vamos alegrar o seu domingo. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do Caramba Cast. Todo domingo. Você não pode perder. Todo domingo, de manhã, Caramba Cast. Um novo Caramba Cast pra você. Isso. Bom, galera, agora nos comentários o que eu tenho a fazer. Primeiro, na semana passada eu esqueci de anunciar. Aqui embaixo tá um banner do Bizarro World, beleza? Novo parceiro, se vocês quiserem dar uma olhada lá, só clicar aí no bannerzinho deles, beleza? Outra coisa, no Twitter, quando vocês forem falar do caramba, comentem com a hashtag CarambaCast, beleza? Jogo da velha CarambaCast, que vocês vão aparecer nessa caixinha do lado aí do Twitter. Tranquilo? Ficar famoso. Isso, vai ficar famoso, aparecer no site do caramba. Qualquer proposta de parceria, a gente tá de pé sempre, a gente vai ver se o número de visita equivale, porque de vez em quando o número de visita é meio baixo, a gente, não é preconceito, sabe, que é uma coisa pra ser equivalente e tal, mas a gente sempre vai estar sentando, porque é isso aí, né, tamo na luta pra conseguir sempre a galera mais próxima, arranjar a raça CarambaCast. Isso, basicamente isso. Outra coisa também, galera. Tá pintando coisas legais pro CarambaCast aí, beleza? Não vou adiantar nada. Mas tá pintando as coisas legais aí pros próximos CarambaCasts. Nossa, legal. A gente tá pior que político, a gente sempre promete. A gente promete, a gente cumpre. Eu prometi layout novo, não. Vocês tiveram layout novo. Pô! A gente a Fade, a gente consegue mais. foi tipo aquela parada de trem, saca? Não, porque eu vou trazer as estações de trem pra cá, e depois de 4 anos, e agora sim começam as construções da estação de trem, né? Tipo, a gente demora um pouquinho, mas a gente cumpre, relaxa aí. Tá chegando novidade pro CarambaCast, não vou adiantar nada, mas é uma, digamos, vou adiantar um pouquinho, participação especial. Então relaxa aí. Aguenta a periquita aí, garoto, que está chegando a participação especial dos próximos CarambaCasts. Beleza? Ui, mas maravilha. É isso daí. Bom, então vamos começar o cast de hoje. O cast de hoje, não sei porque eu sempre anuncio o cast, porque você já faz sabe. Faz um suspense, uma parada. Esse todo cast de hoje, qual será? Você já está lendo aí, você me quebra desse jeito, mas enfim. Tem que clicar no play de olho fechado, saca? Você não lê o texto, não lê nada. Depois você clica o play, quando você ouvir, você vai ler o textinho, beleza? Se clicar no vírus, você fodeu, né? Tem vírus não, relaxa. Isso. Mas o cast de hoje é sobre clássicos do Super Nintendo, isso mesmo. Quem é que nunca jogou Super Nintendo aqui, por favor, que atire a primeira pedra. Sim, não tem ninguém. Não tem ninguém. Cara, não deu nem tempo da pessoa agachar pra pegar a pedra. Nem deu tempo. Calma aí. E basicamente isso, vamos falar sobre os clássicos do Super Nintendo, você que jogou aí, viciou, encheu o saco da sua mãe pedindo aquelas moedinhas para ir na vendinha da esquina lá, jogar no fliperama ou naquelas coisas maravilhosas que disponibilizavam aquelas televisões de 14 polegadas ou 20 polegadas, parecia um caixote, enfim. Bom, agora vamos pedir, por favor, para começar esse cast, dando a sua opinião sobre o tema, o garoto mais viciado aqui, isso mesmo, o nosso querido soprador de fitas, por favor, Tucci! Opa! Vamos abrir primeiro só com o preconceito da galera que fala que eu tenho 14 anos e só conheço PlayStation 2, mas isso é mentira. Aham. Não, na moral, eu sempre fui muito feliz com o Mega Drive. Juro, eu ter Super Nintendo era coisa de rico demais. Eu tinha Mega Drive, mas era feliz. Também tinha o Master System, só que eu nunca joguei direito. Putz, você nem era vivo nessa época, para de mentir. Cara, eu tinha Mega Drive, eu juro. O Twitch era da época do iPad, velho. Quem me dera, velho. Mas tudo bem. E a galera acho que espera que eu comece com Super Mario, mas vamos deixar isso um pouco mais à frente, né? Porque Super Mario é clássico e a gente tem muito o que comentar. Quero começar por um jogo que eu amo muito e muita gente deve amar, que foi uma revolução no Super Nintendo, veio aos games e hoje tem até a Nintendo Wii também, Legend of Zelda. O Tucci é quase um Zelda em peso. Não, o Zelda. A galera não. Eu sei que o Zelda é o jogo e o cara não sei. Vamos começar a falar por isso. Vamos falando por isso. Galera, o carinha de capuz verde não é o Zelda. Ele é o Link. Zelda é a princesa que ele tá atrás pra salvar. Só ele fala assim, ó, clica no link abaixo. Nossa. Clica no link. E, porra, é um jogo genial, por mais que seja. Sabe aquele jogo que você começa a jogar, só que você. Cara, você fica tipo dias pra jogar e tem uma hora que você não aguenta mais? Zéu. Tipo isso. Bom, agora a Polly, nossa querida Polly aqui. Nossa... Polly, qual jogo que você mais foi viciada no Super Nintendo? Compartilhe com nós. Eu gostava daquele do Aladdin. Aladdin, sensacional. Eu jogava direto na... Era locadora lá também, onde tínhamos parado de jogos. Eu jogava Aladdin direto. E pasmem, eu tenho na cabeça até hoje o código, não sei de que fase é, mas eu tenho um código na cabeça aí, um password lá, que fiquei gravado na cabeça, porque eu estava jogando, aí, pô, minha avó me chamou, eu falei, não, vou lá, mas eu tenho que decorar isso aqui. Eu peguei um palito de picolé e escrevi o password para eu voltar e continuar jogando. Sensacional. E eu fui descobrir, Jafar Abu Jasmin Gênio. Mas e como eu estava na pressa do tempo, eu não ia decorar Jafar, Abu e outras coisas, eu decorei como Bruxo Macaco Jasmin Gênio. Uma coisa maravilhosa. Nossa! Esse troço não sai da minha cabeça, ficou impregnado. Até usa como senha. Uso como senha. Não, brincadeira, não uso como senha. Mas enfim. Não uso como senha. Muda. Não vai tentando acessar o Twitter do Carabacast colocando isso, não, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. A senha é bem mais secreta. Isso. A gente já mudou. Já mudamos. Mas esse troço não saiu da minha cabeça. Ficou Bruxo Macaco Jasmin Gênio. Para os íntimos Jafar Abu Jasmin Gênio. Coisa linda isso. Para os íntimos, Bruxo, Rafael e Jasmin. Isso. Genial, cara, genial. Genial. Enfim, e o Rafa, viciado também no Super Nintendo aí, né? Soprou muitas fitas também o garoto. Chega, voava aquele cuspezinho. Delicado. Qual jogo que te viciou, garoto? Assim, antes de falar o jogo que me viciou, vou falar de uma coisa que marcou muito minha vida nessa época de Super Nintendo. Que eu jogava muito, vários jogos, né? Campeonato Brasileiro. Era muito viciado. F-Zero, era viciado no F-Zero. Tinha vários, Power Ranger, né? Era muito viciado nos jogos, Mega Man e tal. Mas teve uma vez que era da escola direto pro Super Nintendo, né? Até meu pai jogava Super Nintendo. E ele ganhava de mim no Campeonato Brasileiro, eu ficava muito triste. E que eu era horrível e não ganhava de ninguém. Sabe, aquela coisa de criança, sempre tem que ganhar, né? E aí teve uma vez que meu pai tava reformando a casa e foi pintar o muro, o portão, pintar a casa e tal. E a gente tinha muitas fitas, tinha o Super Nintendo e tal. E aí, quando eu cheguei lá do colégio, o meu pai tava entregando os meus Super Nintendo e as fitas pro carinha que tava pintando a casa. Aí eu fui lá e perguntei, que é isso, pai? Ele... Não, vou dar o Super Nintendo pra ele pintar a casa. Aí nossa. Eu fiquei mó triste, velho, assim, pô, caramba, quase chorei, né? Falei, pô, meu Super Nintendo, velho, meu Super Nintendo, mega bem. Alec Fu, aí quase deu um Alec Fu no meu pai. Aí, meu pai, não, pode ficar tranquilo, que a gente vai conseguir outro, não sei o que. Eu fiquei mó personal, mó conversa com a boi dormir, né? Pai, tá de sacanagem e tal, fiquei mó tristão. Aí, à noite, meu pai foi lá e chegou lá com o Play 1 lá, mó feliz. Ah, velho, mas, cara, de verdade, eu sou muito mais... Tipo, parece aqueles caras chatos, saca, que... Não, porque o Super Nintendo é melhor que o Play 1. Mas eu sou muito mais ter um Super Nintendo do que um Play 1. Porque, cara, Super Nintendo tem muito mais jogo marcante. Mas na época eu era uma criança imbecil, aí como o meu Play 1 era azul, aí eu... Supriu. Fins trágicos. Não, mas eu fui feliz com o meu Play 1. Isso. Fins trágicos de Super Nintendo. Compartilho minha dor com você, Rafa. O meu Super Nintendo, como se desintegrou o meu Super Nintendo? Foi uma coisa linda. Eu estava jogando o Campeonato Brasileiro com meu irmão. Sim. Aí, viu? Esse é mítico, esse é jogo. É místico também, uma coisa linda. Eu estava jogando com ele lá e você sabe que quando você é criança, você não consegue perder. Você fica puto. Exatamente. Eu estava jogando com meu irmão era viciado, até hoje é. Mas quando eu estava jogando com ele, eu perdi, sei lá, perdi de 11 a 1, não sei como é que ele fazia isso, dava tempo de fazer tantos gols no Super Nintendo. Aí, nervoso, eu puxei o controle e O meu Super Nintendo veio abaixo de, sei lá, 1,30m de altura. Quando ele caiu no chão, ele fez aquele splat, meu irmão, voou um pedacinho do Super Nintendo pra tudo quanto era lugar. E isso fez... POT! Aí, tipo, eu tava brigando com meu irmão, eu olhei pro Super Nintendo e eu... Caralho, fudeu. O que foi que eu fiz? Aí eu tentava ligar, ele não ligava mais. Ficou uma coisa triste, velho. Eu fiquei... Aí tá, depois, e eu tenho uma mania de todo meu brinquedo, eu abri. Eu pego a chave de fenda, eu vou lá e futrico ele e acabo quebrando. Tá. Eu nunca conserto. Eu também. Eu só desmonto. Eu nunca consigo achar o parafuso. Eu sempre fico procurando. O que é parafuso aqui, pelo amor de Deus mesmo? É um carrinho de madeira, saca? Isso. E o parafuso do Super Nintendo, a coisa linda é que ele não abre com chave de fenda. Ele abre com a chave especial. Ou seja, eu abri na mão mesmo. Tipo, os parafusos aí que dá os parafusos. O resto eu fui no muque, cara. Foi puff! Aí eu tirei, ficou só o chip do Super Nintendo, aquela placa gigante do Super Nintendo. E até um dia desse eu tava jogando nisso. Jogando nessa, nossa, jogando nessa placa. Só que aí, os encaixes do controle saíam, foi desconectado e quebraram. Ou seja, agora meu Super Nintendo está aqui entulhado. Super Nintendo não, a placa de Super Nintendo está aqui entulhada. Os restos mortais. Isso. Os restos mortais do meu Super Nintendo está aqui entulhado e eu não jogo mais Super Nintendo por causa da minha revolta que eu perdi por meu irmão de 11 a não sei quanto. E a minha ira se fortaleceu e acabei quebrando meu videogame. Enfim. Parabéns. Parabéns. Como parabéns, eu sou alternativo daqui, tinha um Mega Drive. E Mega Drive, vocês sabem que tipo, era uma qualidade muito mais baixa que a do Super Nintendo. O meu final foi tipo, morreu dormindo, saca? Porque um dia eu terminei de jogar, desliguei e no dia seguinte eu fui ligar e não tava ligando. Porra. Aí eu desisti, fiquei muito triste e tal. E conheceu o Super Nintendo. Falência múltipla, cara, de órgãos. É, tipo isso. Não, tipo, eu jogava Super Nintendo na casa dos meus amigos, mas saca, eu tinha orgulho de ter um Mega Drive. Porque, não sei se o Super Nintendo tinha esse jogo, provavelmente tinha pra Nintendo mesmo, NES, nem os NES. Um dos Simpsons, em que a Terra tá sendo invadida por aliens e tal, aí você tem que pular na cabeça dos que são aliens, você vê pelo óculos, você começa com Bart e tal. Tem um iPod gigante? Parecia... Não, eu acho que era um óculos, eu não sei agora. Não tô lembrado. E cara, era tipo o jogo da família, saca? Todo mundo sentava... O Mega Drive ficava no meu quarto, todo mundo sentava na cama pequena e ficava assim, esperando sua vez na hora de jogar. Porque todo mundo adorava. Eu tinha até o dedo torto de tanto jogar. Eu não conseguia fazer legal direito. Amassado. Então... Dedo amassado de tanto jogar, né... E eu sei que tinha vários jogos, velho, porque eu não sei nem se vai dar pra falar metade dos jogos que eu jogava, porque eram jogos místicos, né? E tem um jogo que eu não me lembro muito bem o nome, mas que eu jogava direto. Tinha um que era de entregar jornal. Paperboy, que era o jogo mais sem graça da face da Terra, velho. Ah, parou. Mas era parou. Uma coisa viciante, velho, que você não... Velho, o carinha tá andando de bicicleta, tu acelerava e jogava bicicleta pra... jornal. Cara, o jogo tinha... Não, o jogo tinha mais emoção. Só isso. Aí o cachorro... Um fantasma. O fantasma, cachorro, carro, polícia, saía correndo atrás de você. Mas o jogo era só assim, ó, pra frente, pra trás, pra direita e pra esquerda. Mas era genial. E esse eu não lembro mesmo o nome... Que eu acho que era California Games, eu não sei direito. Que era aquele que você conseguia jogar, tipo, nas coisas da cozinha. Você tinha mini carros. E aí tinha como. Tinha pistas de corrida na cozinha e tal. Era os biscoitinhos que faziam a pista de corrida. E era um jogo genial, que você tinha como você pilotar lancha na pia da cozinha, tipo assim. Mas era tudo de corrida, sabe? Era mó legal. Eu não lembro como era o nome mais. Mas era um jogo que eu passava o dia inteiro jogando, assim como Rock'n'Roll Racing, né, velho? Que era épico. É. E Motoqueiros de Marte, que era as duas referências, que são as duas referências de jogo pra Super Nintendo, né, cara? Que quem tem um Super Nintendo e nunca jogou Rock'n'Roll Racing ou Motoqueiros de Marte, precisa jogar porque são jogos excepcionais. O legal do Super Nintendo também é que ele, sei lá, existiam jogos que, sei lá, faziam você... Por exemplo, jogar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. É. Coisa que voltou agora no Nintendo Wii. Foi uma coisa legal também, eu achei muito massa. A Nintendo, eu admiro muito a Nintendo, que ela se importa muito, mas muito, com a qualidade, pra que todo mundo possa usar. Eu acho isso genial na Nintendo. Por isso eu odeio esses filhos da puta que falam que Nintendo é uma bosta. Todo mundo... Mas o Xbox agora... O Xbox agora com o Project Natal ou o Kinect também... Ah, é. Aí revolucionou pra caramba, porque eles fazem as... Eles fizeram como se fosse não só pra jogos também. Tem aquela coisa de interatividade na comunicação também. Tem várias coisas pra criança. Eu achei muito genial. Mas, na moral, quem fala mal de Nintendo Wii merece água fervendo nas costas. Falo mesmo. Não, eu não falei mal não. Não você, mas... Na moral, eu acho... Tipo, todo mundo que reclama, nossa, Nintendo. E a galera que detesta... Detesta Mario, cara. Sempre tem aquela galera que tenta parecer alternativa, falando, nossa, Mario é um saco. Jogando. É, agora, com certeza, o melhor jogo de Super Nintendo, assim... De aventura... Que não, tipo, você nunca fala consegue... Super Nintendo, você fala Mario. Exatamente. A Mario e Super Nintendo é a referência, entendeu? Mesmo que você já tenha zerado Mario por 30 vezes, você vai querer continuar jogando Mario, e tem o Mario Kart também, né? Cara, Mario todo mundo, Kart. Vocês sabem que o Mario tem várias tem vários jogos do Mario, né? Super Mario World, tem vários. Mas sempre naquele mesmo estilo de jogo. E quando chegou o Mario Kart, cara, foi aquela coisa assim que... Os de carros que a gente tava acostumado, é Rock'n'Roll Racing, né? Era F-Zero. Aí a galera viu o Mario, o cara que pulava na cabeça das tartarugas, num carro tipo Rock'n'Roll Racing. Nossa, a galera meio que pirou. Foi emoção demais pra um dia só. E também tem um jogo também que é muito simples, mas que é mais viciante que tudo, é o Bomberman, né, que é uma paradinha muito simples, você corre e planta bomba, mas você não consegue parar de jogar nunca, Bomberman. Você só vai plantando e pá, mesmo. Porra, legal. Bomberman. Cara, mas, voltando pro Mario, velho, cara, mas eu também, assim, não, eu não fico puto, mas eu acho meio falta de dignidade a galera, não dignidade, mas eu acho meio chato essa galera que fala não. Eu só tinha Super Nintendo pra jogar Mario. Eu acho que, cara, se você tem um Super Nintendo, você tem que jogar Mario, Prince of Persia, Legend of Zelda, Animaniacs, Street Fighter e tudo mais. E é isso aí, comprem Super Nintendo, parem de jogar no emulador, porque o controle de Super Nintendo é épico. E eu acho também que tem vários jogos, assim, cabulosos, assim, que o Super Nintendo, ele conseguia fazer uma mesclar o jogo mais aggressive com o jogo mais infantil, né? Porque, por exemplo, se você for ver, o Super Nintendo, ele não é um jogo... O Mario não é um jogo tão aggressive, mais pro infantil. Mas mesmo assim, a galera que já é maior, já é adulto, adora Mario. Porque eles conseguiram criar esse jogo que, pra mim, independente da idade, você vai querer jogar Mario, velho. Entendeu? Muito legal. E, tipo, Mario é tanto pra menina quanto pra menino, pro bo e pra avó, não tem como. Não. Até pro gay, viado, pra todo mundo. Você que vai ouvir o KaramaCast 24 com muito prestígio, joga Mario, que eu sei. Isso, meu. Agora eu vou falar dos meus jogos, dos meus comparsas, Donkey Kong, né? E, cara, vocês sabem que o Mario, ele surgiu do Donkey Kong. Ele era o Jumpman do Donkey Kong, o que salvava a princesa. Que o Donkey Kong tacava os barris segurando a princesa e você tinha que pular os barris. Você era o Mario, o Jumpman. Aí depois a galera se apaixonou tanto pelo herói do Donkey Kong que tentou tirar ele de lá e criar uma própria franquia. Então, o que eu falo assim, que o estilo de jogo do Donkey Kong, eu posso estar até enganado, mas é um estilo meio diferente. É tipo o estilo do Mario, mas esse estilo do Donkey Kong, ele passa a ser diferente porque ele mostra você não só ali dentro da fase, mas mostra o mapinha para situar onde você está e você tem que passar, tem uma lógica das fases que você passa para você chegar. É um estilo diferente, entendeu? Tem uma história que acontece uma coisa e aí você passa a fase e aí você mostra você lá no mapinha e você pode andar no mapinha, entendeu? Assim como o Mario também. É, mas então, o do Donkey Kong é bem mais... Muito mais bem feito, né? É muito mais. Não que Mario seja... Não, não. Não é isso. Eles têm suas características e são bons para as suas características individuais. Mas é diferente o mapinha lá, essa parada de andar pelo mapa do Donkey Kong, eu acho é muito foda. Porque dá uma interação muito legal com o jogo, de construir uma história muito legal. É, cara. Só não supera os de RPG, né? Isso, RPG. Ah, cara, vocês. Uma coisa que eu nunca gostei, assim, eu vou falar aqui, acho que a galera vai até me criticar. Eu adoro a história do Final Fantasy, mas eu detesto o modo de jogo. Detesto, acho entediante pra caralho. Quem é o moderador da chamada aí? Não, é porque, saca? Você tá andando, aí do nada aparece um monstro, e aí demora 5 segundos pra ir pra tela de ataque. E aí você demora, tipo, 10 minutos pra matar um monstro que é uma gosma. E isso se repete a cada 20 segundos andando durante o mapa. E, porra, cara, é muito entediante. Mas a história consegue compensar o jogo, obviamente. O Tuti curte é Mortal Kombat, né? Pô, não, pra mim, o rim geral. Pra mim, jogo tem que ser em tempo real. Qualquer tipo de ação tem que ser em tempo real. Roleplaying, raramente eu gosto, raramente. Então, porque... Agora vamos falar um pouco de jogo de luta, Jair? Pois é, jogo de luta... Não. Não, luta sim, a Polly não gosta de jogo de luta, que isso é sangue. Mas, Polly, tem um jogo de luta que você ia gostar. Um jogo de luta Mortal Kombat, isso, primeiro, não tinha sangue, era uma coisa linda, você esmurrava o cara. Eu amava jogar Mortal Kombat. Isso, o primeiro a Polly deveria amar mesmo, porque você esmurrava o cara, você esbagaçava ele e não saía sangue. Uma coisa linda. Sensacional. Mas depois... Ele e Street Fighter também, né? Não tinha sangue primeiro. Isso, Street Fighter também é uma coisa. Não, na minha opinião, eu acho Street Fighter melhor do que Mortal Kombat. Não sei. Na minha opinião, sei. É uma disputa ferrenha. Street Fighter 2, eu considero melhor o 2. É uma disputa ferrenha, mas pra mim, eu considero o melhor Street Fighter. Não, sabe o que eu acho legal? É que, tipo, cada um tem um estilo de luta, saca? O Street Fighter... E o Street Fighter tem uma história concreta desde que se iniciou o Mortal Kombat. Eles começaram a criar uma história a partir da merda que eles fizeram de um monte de personagem aleatório. Mas o estilo de luta eu gosto do Mortal Kombat por causa de uma coisa um pouco mais sangrenta, um pouco mais violenta, um pouco mais hardcore, saca? Até meio que... Luta do bem. Eu não lembro que se vocês lembram, que é um joguinho de tiro, de ação, que era daquele da minhoca gigante, acho que era Jin o nome. Alguma coisa de Jin. Sim. Não, calma aí, você tá falando do Bob? Não. Ah, tem o Bob também. O alienígena. Uh-huh. Não, tem o Bob também, o Bob do desenho, que virou jogo também, né? É o Air? Warm. Mas eu tô ligado da minhoca. O Worm Jin, a minhoca que tinha arma, que ele era alienígena, isso mesmo, esse jogo era épico, eu jogava muito ele e Harvest Moon, né? Cara, Harvest Moon, sério, sabe aquelas horas que dá vontade, tipo, você tá jogando um videogame na sua casa, no seu apartamento, e tal, você pensa, porra, quero ir pra fazenda, isso que acontecia. Harvest Moon fez tanto sucesso, cara, pra mim, comigo, né? Que eu ficava o dia inteiro jogando Harvest Moon e nem via, cara. E passava as 4 estações e eu tava lá jogando Harvest Moon o dia inteiro. Era uma hibernação. Era, cara. E a gente jogava e o joguinho, velho, era um jogo muito legal. Porque não são coisas tão complexas assim. É atividade do campo, velho. Plantar, colher, regar. Então, mas é um jogo muito legal, entendeu? E o Harvest Moon fez tanto sucesso que quando eu tinha... Provavelmente deve ter para Xbox, mas eu tinha os jogos de Harvest Moon para PlayStation 2, né? Eu ainda tenho, mas eu jogo mais Xbox agora, 360. Mas eu também jogo Harvest Moon no Super Nintendo, mas é emulador, porque eu não tenho mais meu Super Nintendo, porque meu pai deu pro cara que pintou o portão. Por isso... Bom, quando eu jogava jogos de luta... Deixa eu ver, jogo de luta era só esses mesmo que eu jogava, agora eu achava uma puta falta apelação quem jogava com Blanca. Ficava muito puto, porque o Blanca tinha a paradinha do choque lá, sensacional, não teria tinha como você atacar ele. Tá certo que ele era um pouco lento, mas você teria que usar... É brasileiro, né? Isso. É bem assim, é desse jeito, porque a japonesa, né, a oriental... que a Chun-Li, ela tem um chute que faz uma abertura filha da puta. Aí tem a galera lá no Japão, tem o Ryu, né, tem o Ken, aí tem o indiano lá também que rala Kifu na cabeça. E tem altos caras, e aí quando você vai ver um brasileiro, velho, é um alien. O brasileiro é um bicho verde de cabelo laranja. De cabelo laranja, sim, olha a imagem, sim. Olha a imagem que o brasileiro tem. Tinha. É agora... Hã? Era mas, eu. Era a Polly pintada de verde. Só faltou a Polly ser verde. Era Polly de maquiagem e de esteroides também, né? Esteroides e com o dedo na tomada. Agora, há indícios que tem gente que diz que o Blanca não é brasileiro, na verdade ele é um tal de Jim, que era um homem normal, até o avião dele cair aqui no Brasil. Quando o avião dele caiu aqui no Brasil, ele virou aquela coisa feia. Ele pegou um vírus. Vírus do Brasil. Caiu na Amazônia, no Brasil. Não foi porque o avião caiu, porque caiu no Brasil. É. Se o avião tivesse caído, tipo, no Japão, o cara só seria um japonês deformado. Ele seria um sushi gigante se fosse no Japão, né? Agora, no Brasil, ele tem que ser um monstro. O chupacabra... Não, o chupacabra é México, né? Não, tipo, no Havaí, ele seria um abacaxi com lulas. Bom, legal, mas... No Havaí, ele seria um Stitch. Stitch. Aí, na hora que você tá lá, Stitch vai lá. No Rio de Janeiro, ele ia ter arma. Tchukibabawa! Tchukibabawa! Tchukibabawa! Dois pra baixo, deixa pra baixo. No Rio de Janeiro ele ia ser um neguinho de 1,5m com 2 metralhadoras. É, foda. Era quase. É tipo você com arma. É, tipo, não, eu tenho uns 70 e eu não sou neguinho, mas. Obrigado. Valeu a consideração, lembrar de mim. Como todo mundo sabe que você é neguinho, velho. Tá aí no layout do caramba. Tá no layout me denuncia, merda. É, outro jogo também sensacional. Era de. Deixa eu ver um jogo. Ah, vocês estavam falando de jogos de corrida aí também. Agora um jogo de corrida sensacional. Que não bate, seja lá, pode lançar qualquer outro jogo de corrida. Top Gear. Isso mesmo. Nossa, bota a musiquinha. Nossa, muito foda, velho. Top Gear. E o jogo é tipo assim, ó, vira direita, vira esquerda e o carro faz um movimento muito estranho, mas é massa. Foda, velho, é foda. Ele é foda, velho. É foda. Aí a gasolina acaba e tu fica decepcionado. E aí o cara te passa e você não tem mais nitro. É emocionante. Porra, cara. Cara, Need for Speed é para os fracos. É, velho, um jogo que tinha gasolina, sabe? Porque, tipo, no Need for Speed, você tá acelerando. Cadê a gasolina? Top Gear, não, você tinha que... Caralho, velho, é melhor desacelerar, vai acabar a gasolina, fudeu. Isso aí, você dava um de foda e ia com o carro vermelho, mas você se fudia, porque você teria que entrar duas vezes no box, enfim. Aí você dava uma de Rubinho, é isso aí. É. Verdade. Aí não pode. Basicamente isso. E tinha os jogos de luta também, que era aqueles Marvel vs. Capcom, né? Que eram aqueles... Que eu particularmente achava... A jogabilidade, eu acho, né? A jogabilidade e o gráfico desses, muito foda. Aqueles que você luta lá, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Wolverine. Eu achava muito foda esse jogo que eu jogava direto com meu irmão e eu sempre perdia, porque o meu irmão era um viciado. Mas eu gostava mesmo de jogar Power Ranger, né? Porque tinha como você jogar de dois. Só que dois em conjunto, né? Tinha como você ser brother, né? Então, era um jogo muito legal, velho. Tipo, Animaniacs também. Cara, Animaniacs, velho. Tu te tem agora... uma honra gata. É, tipo isso. Animaniacs, velho. Velho, adoro. Tipo, mas sabe o que era legal? Legal era que cada jogo de luta... Legal não, né? Uma bosta. Cada jogo de luta tem sempre o personagem apelão. Street Fighter, Blanca, Mortal Kombat, Sub-Zero, que é o... Ou Raiden também, que Raiden tem aquela parada que ele... Porra de Blanca, velho! Dá um Hadouken no Blanca, filha da puta! Hadouken! Também tem o Ryu. Velho. Ryu, dá Hadouken! No Marvel vs. Capcom, você pegava o Mega Man baixinho, velho, ele dava um especial que, tipo, abria uma arma de 2,5 metros e começava a lançar um monte de mísseis em cima de você, que ou na certa. Então, você falando aí de Mega Man... Mega Man é mítico, né? Quem é que não tentava, naquela fase da topeira, pular aquele morrinho lá em cima só pra pegar o Hadouken? Okay, eu pintava. É Mega Man. E, então, assim, que o Super Nintendo, ele conseguia fazer jogos dos filmes e desenhos que a gente assistia, que sempre ficavam muito bons. Por exemplo, Dragon Ball, que tinha aquele Dragon Ball que era meio estilo RPG, que você andava pelo mapinha e tal, e lutava e tal. Dragon Ball. E tinha o Dragon Ball que era o estilo que é esse de agora, né? Que dividia a tela e você ficava lutando com o cara. Então, o Super Nintendo, né? A Nintendo sempre fez esses jogos, tipo Aladdin, né? Alien, que é foda Animaniacs. Também, Animaniacs, Tartarugas Ninja, então X-Men. Então ela sempre fez jogos que eram derivados de desenhos ou de filmes e sempre ficava muito bom. Máscara, quem é que nunca jogou Máscara? Caramba! Nossa! Cara, sabe aquela hora que a criança, sabe? Cara, você pega o jogo, você joga com um sorriso, né, cara? Porque tem jogo que você joga viciado e tal. Você troca. Máscara não, velho. O Máscara você joga rindo, cara. É, velho. Aí tu vê o cara, tu pega a buzina e... É muito legal. Isso, outro jogo aí sensacional também. Sei lá, quando joga os jogos de futebol aí, Campeonato Brasileiro, Superstar, os caras lá, tinha um filho da mãe, que era o Pelé do Superstar, que era o Alejo. Quem é que nunca jogou? Era o Pelé? O cara era foda. O Alejo, se ele fosse um jogador de verdade, seria o melhor do mundo. Pena que o Alejo não é um cara de verdade, senão ele seria o melhor. Pena que o Alejo ficou aleijado. Isso, coisa linda. Não, graças a você jogava com o Alejo, quando você via a primeira vez, você falava, pô, o cara é aleijado. Não, mas ele jogava bem, era o melhor do Superstar, enfim. Outro também. E tem o de RPG, tem o Chrono Trigger também, né? Dragon, que era estilo Final Fantasy, Zelda e tal. Cara, mas desses RPGzinho mesmo que eu mais gostava era Zelda. Zelda era muito foda. Zelda. Cara, o que eu mais fico puto é que, tipo, de vez em quando as melhores histórias são nos jogos com a jogabilidade da qual eu não gosto, tipo Chrono Trigger e tal. Mas mesmo assim, velho, aí. Mas eu acho legal porque aí o jogo te faz você jogar mesmo assim naquela coisa entediante, porque você vai saber a história e vai falar: caralho, que história foda. Precisei jogar pra saber a história, não precisei sentar e assistir um filme, precisei jogar Pixels. Cara, eu acho legal também a evolução, né, dos jogos, porque tinha um jogo muito genial de NES, Nintendo normal e tal, que era Adventure Island. Pouca gente conhece, mas quem conhece sabe que o jogo é genial, que você é um cara que perdeu sua princesa na ilha, sua princesa assim, sua musa, né, e aí você tenta recuperar e tal. E cada jogo tem um modo diferente de como você perdeu ela. Não é tipo um Bowser sempre te roubando dela. Não, pode continuar, hein? Aí, tipo, ela simplesmente veio um outro cara e levou. Outros aliens levaram ela e tal. Aí você sempre lá com seu skate, seus machadinhos tacando. Aí, e o SNES lançou foi o Advanced Adventure Island. Que é tipo... que foda! Muito feliz. E eu sei que... o que o jogo. É porque eu gostava muito, sempre gostei muito de esporte e tal. Então, o jogo que era muito viciado também era o jogo da NBA, né? Que o Jader comentou comigo nos bastidores que ele jogava muito também NBA, né, Jader? Nossa! Cara, eu tenho NBA aqui, eu tenho cartucho de NBA, eu jogava com meu irmão, outro jogo também que eu jogava com meu irmão, agora esse eu vencia, meu irmão ficava puto e sempre me chamava pra jogar o campeonato, mas esse NBA, cara, eu sou viciado. Esse você jogava depois ou antes da queda? Esse era antes da queda. Mas eu era viciadaço, ainda sou ainda viciadaço ainda no NBA. E o F-Zero também, né, cara? Era uma coisa mítica, porque você tava lá jogando e de repente você pulava na rampinha e caia lá embaixo e explodia. Mesmo estilo do Rock'n'Roll Racing, né? Você explodia e tal. E era muito divertido nessa época, porque eu gosto tanto desses jogos que mesmo depois que eu perdi o meu Super Nintendo, eu passei a baixar emuladores e jogos pra jogar no emulador, porque... São jogos que, independente se tem os gráficos piores do que os computadores e Xbox e PlayStation 3 da vida, são jogos que marcaram, entendeu? Naquela época não tinha nada daquele jeito, ou tinha, sei lá, não importa, mas que marca, entendeu? Que são jogos fodas. E por isso que a gente lembra do Super Nintendo até hoje, entendeu? Por isso que... Cara. Fiquei meio revoltado que a gente jogava muito Tartaruga Ninja, né? E aí, tinha lá o Rafael, né? Aí ficava empolgadão, né? Falava, caralho, moleque, Rafael, pega o Rafael, qual a arma do Rafael? Um garfo. Porra, cacete. Ah, velho, tinha um, que tinha um bastão, não tinha? Tinha, Donatello, eu acho. É, Donatello. Michelangelo era legal, eu gostava dele. É, eu gosto muito das pinturas. É. Não, cara, agora pros taradões de plantão, a galera que curtia Metroid. Caraca, Metroid, cara, porque, tipo, Metroid, se você não joga e só vê a galera jogando, que é tipo, parece um robozinho, né, uma pessoa dentro de uma roupa espacial, quem jogava sabia que não era um cara, era a Samus. Samus Aran. Caralho, velho. E no final do jogo, isso, assim, o jogo completamente pixel, saca? No final, aparecia uma mulher loura de biquíni e tal, depois você zerava. Cara, imagina quanto molequinho ficava... pulando de alegria quando via. Caralho, caralho, caralho! Consegui a Samus de biquíni! Cara, que a galera pirava, velho. Era uma loucura, meu irmão. Uma loucura, loucura, loucura! No Super Nintendo. Bom, galera, outro, um jogo que eu achava, sei lá, filha da mãe de zerar. Até hoje eu não zerei e eu pretendo, sei lá, não zerar porque eu ficava nervoso. Era Golf Troop, não sei se vocês já jogaram o jogo do Pateta lá. Que você chega... Ah, muito foda esse jogo. Meu Deus, cara, eu perdi a cabeça. Eu colocava a mão na cabeça, eu puxava tufos, assim, de raiva. Porque eu não conseguia zerar a porra do Pateta, mano. Pateta é tipo assim, você completava as fases lá, destruindo, matando os carinhas. E é como se fosse, sei lá, o chefão, assim. Mas não é o chefão, você tinha que completar uma série de códigos. Não sei se vocês já jogaram aquele jogo do box. Você tinha que encaixar as caixas... nos lugares dela, empurrando elas. Uhum. Então, celular, muito celular tem isso. Então, tipo, o final de cada fase do Golf Troop, do Pateta, você tinha que fazer isso. Aí, lá nas últimas fases, era um cenário gigante, você tinha que encaixar bilhões de caixas nos seus lugares. Tinha os piratas e isso, tal. Eu ficava muito louco com isso, cara, sério. Não consegui zerar até hoje Golf Troop. Tem dois clássicos, né, que a gente nunca vai poder esquecer de falar nesse caramba cast aqui. É claro que é impossível a gente falar tudo, né? Todos os jogos de Nintendo. Vai rolar um... Mas acho que. Nossa, acho que a gente falou tipo 90%, isso, saca? Mas vai rolar ainda, igual rolando nos filmes épicos também. Muita gente vai falar, você não falou de tal jogo. Galera, muito jogo mesmo. Pô, teve um nego falando de Barbarella, velho. Barbarella é um filme de 68. Então, tem dois jogos. Que eu me esqueci, porque o Tucci falou do Barbarella, brincadeira. É o Castlevania, né? Que é muito foda. E Metal Slug. Que são um clássico, velho. Quem nunca jogou Metal Slug, velho? Deixa Metal o frango Slug pra mim. Cara, uma vez, foi muito legal. Eu levei os meus amigos lá em casa e tal. Eu tinha Metal Slug pra Play 1. Aí era eu mais dois caras, né? A gente jogava Metal Slug, saca? Era assim, como Metal Slug você morre toda hora, a gente falava, quando você morrer, você troca o controle. Cara, o controle rodava toda hora, tipo, morri, passa, morri, passa, morri, passa, morri, passa. E o controle ficava rodando toda hora, os controles, né? Cara, não tinha hora que alguém falava, não morri ainda. Tipo, a hora que alguém falava era quando eu tava entrando, trocando de mapa, saca? Deixa o frango pra mim, deixa o frango pra mim! Falei pra deixar o frango pra mim! Porra! Caralho. Agora também vou te abandonar. O cara virava de costas e não matava ninguém, saca? Muito foda, muito foda. Digo isso. Na zona dos fios desse controle. Nossa, teve uma hora que rolou total assim, gente. Calma aí, bora pausar. Respirar. Volta. Começou a muito trás. Calma, pausa. Agora. Agora, outro jogo também sensacional. Esse eu jogava com meu irmão também, que eu era viciadaço também. Não sei se vocês já jogaram, Sunset Riders. Que é. Eu apelidava. Sempre tem um apelidinho que você coloca no seu jogo. Ah, sim. Eu apelidava de Velho Oeste. Que são cowboys. Vocês iam ter que destruir lá os chefões de cada cidade, cada coisa. Era sensacional esse jogo. Você vai lembrar de uma especificação dele sensacional. Quando você começava a fase, você matava umas três pessoas, você entrava como é que se chama? Numa daquelas casas lá, daqueles bordéis. Tinha um bordel, uma coisa. Você entrava no bordel, você saía com a mulher do bordel. E quando você saía, matava mais umas três pessoas. Ah, é bom. Isso, matava mais umas três pessoas. Vinha como se fosse uma torada, não. Como é que se fala? Quando vem muito touro, muitas coisas assim. Uma manada. Isso, é, boi. Mas é que é de elefante, mas não sei, mas tem nada. É uma boiada. Uma boiada, você tinha que pular em cima dessa boiada e tinha que correr em cima da boiada. Era sensacional esse jogo, cara. Nossa, eu viciei total nele. É Sunset Riders. Vai estar todos os links embaixo de todos os jogos que a gente citar. Isso vai estar dando uma olhada também. Caraca, vai ser tipo a página inteira, assim, tudo isso. Só de jogo. Não, a gente faz, a gente, sei lá, pega umas imagens e vai fazendo uma. Faz uma mescla. Imagem, mescla de imagens, pra vocês darem uma olhada nos jogos aí. Vai ser complicado, mas como eu não edito nada, valeu galera, a imagem vai estar pra vocês no domingo. Isso. É isso aí, empacotadinha aí na sua casa. Obrigado, quem edita sou eu. Enfim. Eu acho. É, outro jogo também sensacional também, você, não sei, eu tenho um cartucho aqui em casa também, que é Sun City, não sei se vocês já jogaram também. Ele era sensacional, montar a sua cidade lá. Legal também, quando você colocava parques, comércio, alguma coisa, ele sempre falava que tem algum problema. É, tipo, Siri, você criava a parada, falava, não, falta energia. Você criava a parada de energia, não, falta água. Você criava a parada de água, não, a parada de água tá sendo interrompida por não sei o que lá. Ai, caralho, velho, tipo, você nunca conseguia abastecer suas coisas. Que pra quem não sabe, né, o Sin City, ele é a cidade do Sims. Então, quem monta uma cidade, Sin City... né, que joga esse Sin City, sabe que você tá montando os jogos, a cidade pro Sims. Então, quando você joga The Sims, você nada mais é que entra na vida da galera da cidade que você construiu. Caraca, hein, profundo. Pois é, você é uma tipo um universo paralelo do jogo, saca? Mas completamente igual, eles vivem no mesmo lugar, só que você vê o jogo de outro ângulo. Agora coloca o reggae. É. Os drogas, hein? Não, cara, e agora um jogo genial também, né? Genial, genial, genial. Clássico, quem não lembra da musiquinha? Sega. Musiquinha não, né? Só a intro. Sega. Aí começava o Sonic. Ah, mas é Sonic. É Sega, ah, não, pô, calma aí. Sonic, Mega Sonic era Mega Drive. Ah, desculpa, né? Desculpa, galera. Era de Mega Drive. É, gente pobre que não tinha Super Nintendo, fica falando do Mega cara, Drive. Sonic é foda. E depois, a Nintendo comprou o Sonic, tanto que agora tem pra Nintendo Wii o caralho é 4. Ou seja, Nintendo teve invejinha da Sega, pode falar. Olha o outro, velho. A gente tá falando de Super Nintendo, rapaz! Cara, mas Sonic era genial, cara. Tinha até o comecinho que ele. O comecinho do Sonic ele ficava com os cabelos amarelos, assim, louros, né? Amarelo. E tipo, Super Saiyajin, foderosamente chegando. Mitaram o Dragon Ball. Aí, não, aí eu falava, caralho, olha lá, Super Saiyajin e tal. Todo mundo falava Super Saiyajin. Genial, genial. E mais algum jogo sensacional? Deixa eu lembrar. Só deixar um depoimento aqui que eu ficava muito puto que tinha um Legend of Zelda que era The Force Words, que só dava pra jogar de dois e eu nunca tive companhia. Ah, Cool Spot, cara. Lembrei, Cool Spot. Puta que pariu. Cool Spot é... Cara, eu esse era um jogo que eu dava apelidinho, eu falava que era tampinha. Porque o Cool Spot é uma... O que é aquilo, cara? Uma tampinha. É uma tampinha vermelha que anda por aí. Perdida na praia. Perdida na praia. É uma tampinha de Coca. Cara, de Pepsi ou de... É de Coca. É de Coca. Outro jogo também, finalizando aqui, prestes a finalizar os jogos, que eu tenho até aqui em casa também, é Rei Leão. Um jogo também, mas esse jogo é chato, cara. Eu não sei como é que essa fita foi parar por aqui. Mas é um jogo que eu achei chato pra caramba. Não tem. Então o que é? Cara, esse jogo é chato. Porque você é um leão e você sobe em árvores. Sobe em árvores. Nossa, esse que você tá falando do Cold Spot, desculpa. É, agora eu fiz as imagens do jogo aqui. Caralho, muito mítico, velho. É, você tinha que salvar a tampinha que estava presa na gaiola. É sensacional. Galera, outro jogo também que vocês estavam esquecendo, Contra. O 3 pra mim era sensacional. Sensacional. Você jogava, não, o legal é que as primeiras fases que você jogava era tipo o cenário normal, como de todo jogo. Aí lá pra frente, lá não sei que fase, a câmera ficava em cima, cara. tipo, sei lá, dando como se fosse uma perspectiva, assim, cara, sensacional também. Outro jogo sensacional. Poderias deixar também de falar do Star Fox? Né? Foda, Star Fox é foda. Star Fox originou a raposinha amada por todo mundo, a raposinha de mau humor, né? Porque ela sempre tá séria. Ele, tanto faz. Cara, genial. Genial, genial, genial. Que é mais, muito legal. Que mais? Deixa eu te falar algum. Cara, eu acho que não. Eu acho que, tipo, a galera que tá ouvindo o podcast fica toda hora. É mesmo! Também! Lembrei. Cara, lembrei, gostava é. Jogava esse. É, não, porque, cara... Ei, direito! E full naquele! Esse eu nunca zerava. Galera, eu sei que vocês devem ter se identificado com algum jogo, então se você se identificou, comente aí, porque a gente adora quando vocês comentam. Isso mesmo. Bom, galera, esperamos que tenhamos falado todos os jogos que restam e, sei lá, que marcaram... jogos épicos, tá? Espero que a gente tenha falado todos. Isso. Ah, tem falta um! Diga! Mickey, velho! Mickey, caralho! Mickey! Estamos quase acabando, lembramos de Mickey também, você que jogou. Eu sei que eu lembrei o nome daquele que a gente jogava e tinha várias coisinhas pra você jogar lá dentro da cozinha, dentro da... chama Micro Machines. Micro Machines. É muito foda esse jogo, quem nunca viu ou compra fita ou baixa... pro emulador, porque é muito foda e é um dos melhores jogos de corridinha assim que eu joguei, é muito legal e eu vou voltar a ser criança agora, falou galera, vou jogar. Cara, eu tô botando fé que depois que terminar esse podcast eu vou baixar o emulador. Porra, eu vou ficar jogando a noite inteira agora. Isso, aproveita e clica aí embaixo, tá no link aí embaixo, é pra você baixar o emulador já. É, tu vai estudar? Não. Mas você tem que estudar. Não, tô jogando aqui com os Micromachos. Galera, outro jogo que a gente já é esquecendo já aqui também. Desert Strike. Porra! Desert Strike. Que era o jogo do helicóptero lá que você tinha que salvar os soldados que estavam sendo. Você tinha que especificar, que eu não tava lembrando, isso. Cara. Caralho. A gente sempre especificando a pessoa. Aí você tinha que descer a escadinha assim, ó. Aí as pessoas subiam, né? Um jogo que a gente tava esquecendo, Mario. Hã? Aquele que você pulava nas tartarugas. Ah, claro. Agora, quando eu ficava nervoso com Desert Strike, eu pegava o míssil, jogava nos soldados, explodia tudo. Aí eu falava, mission fail. Enfim. Eu era um revoltado da vida também. Bom, agora podemos encerrar, né, galera? Não esquecemos de mais nenhum, né? Acho que depois desse podcast a Nintendo vai querer patrocinar a gente. Com certeza a gente esqueceu de vários. A galera vai falar, ah, você esqueceu de blá blá blá blá. Mas você esqueceu de... É, não tem como a gente falar tudo. A gente já tá há mais de 50 minutos aqui falando e é muito difícil a gente falar todos os jogos, entendeu? Porque em 50 minutos não tem como a gente resumir a história inteira de um videogame que fez tanto sucesso. Uma vida inteira de um... Toda uma trajetória. Crianças felizes e pais contentes. Porque suas crianças não saíam mais pra rua. Então, não pegava lombriga, em compensação, pegava tinha criança aqui que não sabia dar legal. Quando a galera vai falar. Pode falar. Quando o dedo desentortava, eu tinha que colocar na água quente. Ô, coisa linda. Ela vai falar, mas vocês não falaram de Asterix. Ah, mas você não falou do jogo do Ayrton Senna. Então, você não falou da família Adams. Mas é impossível a gente falar tudo, entendeu? Claro, eu joguei muito Ayrton Senna também, né? Quem não jogou aquele jogo de corrida do Ayrton Senna? Muito foda. Caraca, eu gostava era de derrubar o carinha da bandeira. Derrubar não, né? Quando você batia nele, ele saía voando. É engraçado esse negócio de bater que quando você jogava campeonato brasileiro, aí você chutava e se a bola fosse pra fora, tinha o câmera que ficava lá fora, né? E aí... Você mirava assim, o cara tava mirando assim pra tirar foto, né? E aí acertava a bola, né? Pá! Aí ele caía pra trás tipo, como se fosse um cone, tá ligado? É muito foda. Aquele João Bobo. Tipo um João Bobo. Ah, mas ele não voltava, ele ficava. Coitado, murchou. Murchou, puro. Bom, galera, espero então que a gente não tenha esquecido de nenhum, beleza? Nenhum jogo. A gente esqueceu, mas você vai lembrar a gente clicando nos comentários aí, como vocês sempre fazem. Beleza? Bom, galera, então vamos terminando por aqui o Épicos da Nintendo. Por favor, comentários finais. Por favor, Rafa. Pô, cara, é realmente muito legal a gente lembrar disso aqui, né? Que a gente lembra de todos aqueles joguinhos que a gente jogava quando era criança e tal. E até hoje a gente lembra e gosta de jogar esses jogos. Então, a galera que é mais nova e não tem conhecimento de Super Nintendo, falar que nem meu pai fala, meu filho, na minha época não tinha PlayStation. Eu tinha Xbox. Voltaram no tempo. Eu tinha Super Nintendo, meu filho. Então não reclama do Project Natal, meu filho. Porque você não fez calo no dedo. O Project Natal não precisa pegar no controle. Então eu acho muito massa. Super Nintendo foi um dos casts que eu mais gostei de participar aqui. Que eu já participei de todos, né? Mas é um dos que eu mais gostei mesmo. Porque foi muito legal. Foi muito nostálgico lembrar daqueles jogos. Então Super Nintendo vai estar sempre aí na memória. Muito bom. Foda, comentem aí, galera, se vocês gostaram. Isso. E Polly? Ah, esse tópico foi, assim, essencial. Do caramba, porque, tipo, relembra a infância. Quem nunca, tipo, passa o ano todo tirando notas boas, pelo menos parecendo. Parecendo. No final do ano, escrever a cartinha pro Papai Noel e conseguir o seu... O meu foi dado pro pedreiro, velho. Tirando nota foi. Boa. Ou parecendo. Filho, você tá tirando nota boa. Não, é tipo, opa, parecendo, opa, sabe? Tipo, ô mãe, não vai ter reunião. Não vai ter a reunião de pais. Aí a mãe não ia no colégio. Aí parecia que tinha, tipo, uma nota boa. Nossa, não me chamaram no colégio do meu filho esse ano. Eu fazia isso. E quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Não, eu só fiz assim, ó. Mãe, deixa eu faltar hoje, mãe. Olha só, eu tiro notas boas, né? Eu tenho média boa nessa matéria. E eu tenho poucas faltas nessa matéria, mãe. Deixa eu faltar. Ela tá tudo bem. Aí depois, quando chega o boletim, média 3 e 35 faltas. Tipo, 40 faltas em um mês de 30 dias. Tipo isso. Isso. E eu gostei bastante, gostei. Eu queria participar do 24. Sinta-se convidada. Bom, e Tucci? Opa, queria primeiro pedir desculpa à minha mãe, que eu já quebrei mais de 7 controles de Mega Drive. O cara gastou uma grana. Caralho, moleque, tu não jogava, né? Eu era um moleque que você acha que era torto. Eu te juro, velho, eu quebrava. E também queria mostrar um pouco de indignação e mostrar que Super Nintendo nunca me deu um choque que me fez parar na UTI. Porque. Nossa! Tu era. Peguei um fio desencapado do Mega Drive e peguei um choque. Ah, tomei um choque e fui parar na UTI por causa do Mega Drive. Ah, porra! Caraca, mano. O Dutch era tipo. O moleque do Blastoise, tá ligado? Do Nintendo 64, só que dele era Mega Drive. Ele destruía os controles. Ele perdia e fazia. Não, velho, o pior é que eu não fazia isso, saca? É porque, cara, controle de Mega Drive era uma bosta, convenhamos, cara. Eu tinha muita inveja. A única coisa, única não, né? Várias coisas que eu invejava. Uma das coisas que eu invejava do Super Nintendo era o controle deles, porque era uma coisa simples que não quebrava facilmente. Cara, do Mega Drive você dava um peteleco e desmontava. Tá bom, destruidor. Eu sou bom e eu, galera. Sim, eu lembrei do que você estava lembrando. Sim, é aquele joguinho lá que você jogava, Lamborghini, isso mesmo, eu lembrei. Bom, galera, para terminar aqui também, queria lembrar também de um jogo sensacional que eu jogava com os meus pais. Sim, Sinuca, sensacional. Nossa, Sinuca. Isso mesmo, Caramba Cast terminando por aqui, galera. Hasta la vista. Fui. Ai, caramba! Aí, galera, ó, vou colocar um jogo pra vocês jogar aqui. Calma aí, rapidão. Dá reset. Cuidado pra não babar, hein? Ah, foi mal, desculpa. Vai lá, vai lá. Aí, moleque. Vou ganhar. Vou ganhar. Luigi é foda. Puta que pariu. Merda. Ah, caralho. Menino, esse é seu sétimo controle. Eu não vou te dar mais nada, seu vagabundo.